Quebrada foda de rocha, que não tem vacilão. Todos andam trepado esperando a ocasião. Quebrada foda de rocha, que não tem vacilão. Todos andam trepado esperando a ocasião. E se você der vacilo, ganha tiro de oitão. Tô chegando na quebra, relato de favela. Guerreiro do rap aqui não amarela. Pode crer, moleque, preste bem atenção. Minha quebrada é foda, aqui não tem vacilão. Muitos neguinhos se achavam que era outrora. Hoje em sua vida veja, não existe mais volta. Suas mães chorando, não dá pra esquecer. Às vezes fico pensando, pode ser eu ou você. Quebrada foda de rocha, que não tem vacilão. Todos andam trepado esperando a ocasião. Quebrada foda de rocha, que não tem vacilão. Todos andam trepado esperando a ocasião. E se você der vacilo, ganha tiro de oitão. A cada rua que passa, logo você vê a galera de boa puxando um bra pra valer. Todo mundo ligado, flagrante na mente, porque se vacilar, os homens levam a gente. A cada hora que passa, ganha-se um dia de vida, que vai se tornando uma missão suicida. Então não vacile aqui na nossa área, porque aqui, véi, nosso gatilho não falha. Quebrada foda de rocha, que não tem vacilão. Todos andam trepado esperando a ocasião. Quebrada foda de rocha, que não tem vacilão. Todos andam trepado esperando a ocasião. E se você der vacilo, ganha tiro de oitão. Altas galeras do morro curtindo pancadão. Essa é a onda da favela, pode crer, meu irmão. Só os manos cabeça, na fé, na moral. E quando os homens chegam, eles quebram o pau. Por isso grilei, revoltados pra cá. Mas pode crer, véi, a favela é nosso lar. Aqui não tem lei, é sempre um alé do cão. E se você vacilar, é deitado no chão. Quebrada foda de rocha, que não tem vacilão. Todos andam trepado esperando a ocasião. Quebrada foda de rocha, que não tem vacilão. Todos andam trepado esperando a ocasião. E se você der vacilo, ganha tiro de oitão. Isso é realidade, não é ficção. Convivemos diariamente com essa situação. Fome, miséria, tráfico de droga. Agonia no morro, periferia é foda. Vamos correr atrás, não vamos deixar barato. Queremos comida aqui no nosso prato. Teto pra morar, sossego, pão de cada dia. Esse é o sonho de muitos da periferia. É, que é foda mesmo, né? Se liga, véi.